Essa morena quer me transtornar. Chego em casa, me condena, me faz fita, me faz cena até cansar. Logo eu, bom indivíduo, cumpridor, fiel e assíduo dos deveres do meu lar. Essa garota de mansinho me conquista, vai roubando gota a gota esse meu sangue de sambista. Essa menina quer me transformar. Chego em casa, olha de quina, diz que já me viu na esquina namorar. Logo eu, bom funcionário, cumpridor dos meus horários, um amor quase exemplar. A minha amada diz que é pra eu deixar de férias, pra largar a batucada e pra pensar em coisas sérias. E qualquer dia ela ainda vem pedir aposto pra eu deixar a companhia dos amigos que mais gosto. Isso, estou cansado quando chego. Pego extra no serviço, quero um pouco de sossego. Mas não contente, ela me acorda reclamando, me despacha pro batente e fica em casa descansando. Mas não contente, eu te acordo